Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações, a sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Você ligou esse rádio agora nesse programa, programa Caminho Santo, porque Deus tem uma resposta à pergunta que você fez a Ele. Senhor, minha bênção está demorando a chegar e eu sei que o Senhor pode todas as coisas, eu sei que o Senhor é Deus e que no seu devido tempo o Senhor vai fazer, mas Senhor, está demorando e você fica confuso. Você sabe que a bênção vem, você sabe que Deus vai fazer, você só não sabe quando isso vai acontecer. E eu quero falar para você, vai ser nesse mês, a tua bênção está chegando, você vai cantar na chuva, você vai dançar na chuva, você vai se alegrar na presença do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, porque Deus é Deus na tua vida. Sabe quando é que as promessas do Senhor vão falhar para a sua vida? Jamais. Nunca, never, nunca, jamais. A palavra de Deus diz aqui no livro de Levítico, capítulo 26, a partir do verso 3, diz o seguinte: se andares nos meus estatutos, guardares os meus mandamentos e os cumprires, comereis o vosso pão a fartar, habitareis seguro na vossa terra, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo. A terra dará a sua colheita e a árvore do campo o seu fruto. Perseguireis os vossos inimigos, cairão a espada diante de vós, estabelecerei a paz na terra, deitar-vos-eis e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra e pela vossa terra não passará espada. Para vós outros olhareis, vos farei fecundo, vos multiplicareis e confirmarei a minha aliança convosco. Andarei entre vós, serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Pega essa palavra, meus amados, no nome do Senhor Jesus. Levítico 26, a partir do verso de número 3. É essa palavra que Deus tem para você no dia de hoje. Vamos orar com o pastor Hélder. Glorifique a Deus e Deus é contigo no nome do Senhor Jesus. Glórias te damos, papai, porque de uma maneira extraordinária o Senhor nos chamou. O Senhor nos amou quando nós éramos ainda inimigos teus. Papai amado, oh Jesus, eu quero te pedir que a tua manifestação, a tua glória e o teu poder se manifestem de uma maneira abundante sobre cada alma e sobre cada coração. Nós te louvamos e te adoramos, papai, porque a aliança que o Senhor fez conosco é uma aliança eterna, perfeita, irrevogável, que ninguém poderá nos afastar dos teus caminhos. E eu quero te pedir, pai, que o Senhor gere em cada alma e em cada coração a certeza, porque somente pelo Espírito que nós podemos dizer Abba, Pai. É somente pelo Espírito que nós podemos viver na Tua presença. É somente pelo Espírito que nós podemos fazer obras que trazem uma edificação, uma honra ao Teu nome. Por isso, Senhor, venha nos fazer transbordar do Teu azeite. Pai, a Tua palavra diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, pelo qual fomos selados para o dia da redenção. Ah, Jesus, portanto, toda carnalidade e tudo que não vem do Senhor, arranque de nós e que o Senhor tenha a liberdade de agir como lhe apraz. Eu te peço a tua bênção, a tua glória e o teu poder sobre todos que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém. Entrego os meus temores.

Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós recebemos aqui uma mensagem lá de Belo Horizonte, da Raquel Martins, e diz: pastor, estou fazendo um jejum de 6 horas em favor de uma causa, mas às vezes acho que o jejum é de tolo. O senhor pode me explicar como devo fazer um jejum? Eu só frequento uma igreja de vez em quando. Raquel e todos que nos ouvem, o jejum significa seguir o mandamento de Deus. O jejum nós fazemos para mortificar a nossa carne, ou seja, nós vamos abrir mão de um período, de um alimento, ou de fazermos uma consagração ao Senhor para mortificarmos os desejos pecaminosos, para aquilo que outrora nos afastava de Deus ou que esteja nos preocupando, seja levado cativo à presença de Deus. O jejum tem a finalidade, então, de nos fortalecer espiritualmente. Esse é um aspecto. O outro, Raquel, é que o jejum leva a gente a clamar ao Senhor de uma intensidade maior, que a gente não apenas pede ao Senhor, mas a gente faz um sacrifício a Deus para que as nossas orações sejam respondidas. O jejum é necessário. O jejum significa ter mais fome de Deus. Eu me deixo de me alimentar das coisas deste mundo, algumas que eu me refiro aqui, das nossas necessidades, inclusive biológicas, exatamente para viver com mais santidade e santificação na presença de Deus. O jejum é fundamental. A gente tem que entender que o jejum também é uma guerra espiritual. Então, muitas e não poucas vezes, o diabo lança setas no nosso coração, dizendo que esse jejum não servirá, que é um jejum de tolo, que nós estamos perdendo tempo. Não pense nisso. Se você está fazendo com o seu coração aberto, se você está fazendo de uma maneira visceral, ou seja, de uma maneira genuína, saiba que o Senhor ouvirá e receberá o seu jejum. E lembre-se, entenda, Raquel e todos que nos ouvem, nunca buscar a presença de Deus é em vão. Nunca estar na presença do Todo-Poderoso é perder tempo. Pelo contrário, quando nós buscarmos de todo o nosso coração a presença de Deus, Ele se manifestará de maneira gloriosa e poderosa sobre as nossas vidas. Insista, persista, minha querida. E eu quero também estimular a você a frequentar, a ser assídua a uma igreja. E você verá a presença e a glória de Deus, em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, nós estamos estudando a respeito das 12 pedras do Rio Jordão, aquelas pedras que serviam de memorial ao povo de Israel, porque o povo, ele é esquecido das bênçãos, esquecido das promessas, esquecidos da benevolência do Senhor. Por isso nós temos que, volta e meia, fazer lembrado todas as promessas de Deus. Escreva na sua vida: Deus, quais as promessas que o Senhor já me deu e o Senhor cumpriu? Quais as orações que eu fiz, o Senhor me deu e o Senhor cumpriu? Eu sou casado há 20 anos e no primeiro ano do meu casamento eu comprei um livro de acrílico, um caderno de acrílico, e ali eu comecei a colocar os meus pedidos de oração todo no fim do ano. Eu colocava os alvos. No ano seguinte eu colocava outros alvos, mas eu voltava na página e eu anotava aqueles pedidos que eu tinha feito, quando Deus tinha cumprido aquele meu pedido. Eu anotava lá: glória a Deus, consegui isso dia tal. E aquelas promessas, aqueles pedidos, orações que eu tinha feito e ainda não tinha conquistado, eu repetia. E amados, interessante que no decorrer desses 20 anos, coisas assim que eu nem lembrava que eu tinha pedido ao Senhor, quando eu passo um ano, dois, cinco, seis anos, eu olho: puxa vida, isso aqui eu pedi 5 anos atrás, isso aqui eu pedi 8 anos atrás, e o Senhor cumpriu fielmente a sua palavra. Porque a Bíblia diz que a oração do justo é o contentamento do Senhor. E Deus, ele tem prazer em atender a oração do justo. Quando você anda nos caminhos do Senhor, as bênçãos vêm para a tua vida. Eu quero meditar no dia de hoje a nona pedra do Rio Jordão. E essa nona pedra do Rio Jordão, eu dei o nome de tribulação. Ela tem dia e hora para acabar. Se você está passando um momento de dificuldade, um momento de luta, saiba, passa. Deus, ele te prova determinado tempo, só por um período. Jesus foi para o deserto 40 dias. O dilúvio foi ali 40 dias, choveu fortemente ali no dilúvio. A arca ficou sobre as águas 150 dias. A tua tribulação, ela tem dia e hora para acabar. E ela diminui o tempo conforme você se aproxima de Deus. Se você se aproximar de Deus mais rápido possível, se você se humilhar diante de Deus mais rápido possível, se você se arrepender dos seus pecados mais rápido possível, o tempo da tribulação diminui. Pedro diz assim: não se engane, porque para Deus 1.000 anos é como um dia é como 1.000 anos. Deus trabalha no tempo. Josué, quando ele foi guerrear, ele falou: sol detente, lua pare. E isso aconteceu, o sol parou, a lua se deteve. Por quê? Porque o Senhor é Senhor do tempo. Deus, ele tem o tempo nas mãos. Então, assim, se você buscar o Senhor fortemente, ali se humilhar, porque quando Deus te leva para a tribulação, ele quer te aperfeiçoar, ele quer te fortalecer, ele quer te fundamentar e ele quer te fortificar. É bênção na tua vida. 1 Pedro 5:10, esse versículo está lá falando isso. As quatro bênçãos que você recebe quando você vai para a tribulação. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não te quer matar, Deus não te quer te humilhar, Deus não quer fazer com que você seja ali espizinhado. Ele não é mau, Deus é bom. Ele faz isso para o teu bem. Como um pai castiga e repreende ao filho que ama, assim o Senhor, eu preciso levar o meu filho ali para purificar ele. É isso, amados. E a palavra de Deus diz aqui, no livro de 1 Samuel, quanto tempo durou a tribulação na vida de Davi? Diz assim: disse, porém, Davi consigo mesmo: pode ser que algum dia venha eu perecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus, para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de me perseguir por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Dispôs-se Davi com os 600 homens que com ele estavam, passou a Aques, filho de Maoque, rei de Gate. Habitou Davi em Aques, em Gate, ele, os seus homens, cada um com sua família. Davi, com ambas as suas mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, viúva de Nabal, carmelita. Avisado Saul de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Eu profetizo na tua vida que esses que estão te perseguindo, eles vão desistir de te perseguir. Disse Davi a Aques: se achei mercê na tua presença, dá-me um lugar das cidades da terra para que eu ali habite, porque eu hei de habitar contigo na tua cidade real. Então lhe deu Aques naquele dia a cidade de Ziclague. Ziclague significa apertado, pelo que Ziclague pertence aos filhos de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Queridos, você hoje pode estar morando em Ziclague, lugar apertado. Teu salário está apertado, a tua paciência está apertada, a tua saúde está apertada, o amor que você sentia pelos seus está apertado, a igreja está apertada, mas Deus diz que Davi só permaneceu nesse lugar 1 ano e 4 meses. Depois ele sai, conquista ali Hebron, se torna rei de Israel. Depois que Saul morre, ele unifica Israel. Tribulação, ela tem dia e hora para acabar. E na tua vida eu profetizo que está chegando o tempo dessa tribulação acabar. Se apegue mais com Deus, se aproxime de Deus, que você vai ver que a nona pedra do Rio Jordão vai ser essa que você vai ter na sua memória. Tribulação tem dia e hora para acabar. Que Deus te abençoe até o programa de amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Você vai ouvir agora Pastor Helder Rodrigues, Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a Ele toda a honra e toda a glória. A majestade e o poder pertence ao nosso Senhor, reina, Senhor Jesus, por todas as nações, diante de todos os povos, e nós te adoramos e te bendizemos, porque naquele grande e glorioso dia, toda língua confessará e todo joelho se dobrará, reconhecendo que só o Senhor é Deus. Meu amado, veja o que diz as Sagradas Escrituras em João, no capítulo 7, verso 37 e 38. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Meu amado, se você se achegar na presença de Deus, creia, entenda que a sua vida será radicalmente transformada. Ninguém se achega ao Senhor com fé, com coração quebrantado, ou seja, com coração arrependido, com coração reconhecendo que é um pecador e permanece da mesma forma. Deus é aquele que radicalmente nos transforma. E Ele diz da sede. A sede é a água. É algo tão intrínseco, tão necessário das nossas vidas, que o ser humano não consegue ficar 3 dias sem beber água. Nós iríamos literalmente morrer. E Jesus está dizendo, se você tem sede, ou seja, a necessidade mais profunda do ser humano, que é encontrar o seu Criador, que é colocar a sua vida na presença do Pai, se você simplesmente abrir o seu coração, o Senhor vai saciar a sua sede, ou seja, o Senhor vai transformar aquelas suas necessidades de amor, de paz, de alegria, em algo tão genuíno e profundo, que você será transformado num novo ser. Mas isso requer, reafirmo, a fé, o arrependimento, e uma busca, um desejar na presença de Deus. E todo que invoca o nome de Deus não permanecerá da mesma forma. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, é uma água que sacia, é uma água que transborda, é uma água que nos preenche de uma maneira absoluta, de uma maneira total, de uma maneira visceral. E eu acho interessante esse texto porque, e eu quero fazer aqui um paralelo, onde o apóstolo Paulo diz que todo aquele que está em Cristo, nova criatura é, e que o Espírito Santo é sujeito ao profeta. Ele estava falando de uma relação de ter tudo que fizermos seja feito com ordem de essência. E agora ele, de uma maneira extraordinária, diz que nós podemos nos controlar para que um profetize e outro escute, para que não haja algazarra e tampouco haja competição ou competitividade para quem é melhor. Pelo contrário, porque o Espírito está sujeito ao profeta. Você imagina que o próprio Deus, que é soberano, que é eterno, que não necessita de ninguém, ele se submete à escolha que nós fizermos de dar ou não vazão ao Espírito e às coisas que vêm do Espírito em nome daquilo que a gente deseja ou da boa ordem, da boa decência. E quando a palavra de Deus diz que os rios de água viva fluirão do nosso interior, do nosso coração, eu fico imaginando quantas vezes o ser humano repreende ou coloca como se fosse uma represa, estancando aquela água, não deixando que flua, não deixando que o mover de Deus se manifeste. E não me entenda mal, vou reafirmar, Deus é soberano, Ele pode fazer o que Ele quiser, mas Ele também respeita as nossas decisões, e nós sofremos e padecemos fruto de decisões equivocadas, mas também somos abençoados fruto das decisões acertadas que nós tomamos. Nós temos que entender, portanto, que quantas vezes Deus quer derramar mais da sua graça, e a gente fala, eu não deixo isso, eu não aceito isso, e a gente não permite que este rio de água viva, que a presença do Todo-Poderoso se manifeste. Eu gosto muito de fazer vigílias na minha igreja. Aliás, eu convido você a visitar nossa igreja na DF 140, lá em Brasília, no quilômetro 4,5, perto do condomínio Mônaco, após o Balão de Unaí. Os nossos cultos são os domingos às 7 horas da noite. Mas voltando aqui ao texto, eu fico impressionado como nas vigílias tem pessoas que são tão impactadas e outras saem praticamente da mesma forma que chegaram, passaram lá 3, 4, 5, 6 horas na presença de Deus e pouco foram tocadas. Mas são pessoas que estão vivendo na carne, preocupado com seus problemas e não se entregam, não se deleitam na presença de Deus, ficam olhando os problemas dos irmãos, ou seja, não deixa que o rio de água viva flua no seu coração. Você precisa abrir o seu coração, deixar que o Espírito Santo se manifeste de uma maneira tremenda e poderosa na sua vida e que você possa ter a dimensão e a concepção que todos que abrem a sua vida, o seu coração ao Senhor, o rio de água viva fluirá e as nossas necessidades serão supridas em Cristo, para a honra e glória do nome do Senhor. Caminho Santo. Queridos ouvintes, obrigado pela tua audiência, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que a graça do Senhor esteja sempre na tua vida. E a palavra de Deus nos dá uma recomendação aqui no livro de Provérbios, capítulo 7, diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras, conserva dentro de ti os meus mandamentos, guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos, ata aos dedos, escreve na tábua do teu coração. Deus, Ele quer sempre que você medite na palavra de Deus. Esses dias eu fiz uma pergunta para o meu filho hoje, eu tenho dois filhos, um de 8 anos, outro de 18. O de 18 anos estava com um amigo, Felipe, e eu perguntei para o meu filho: Lincoln Estevão, você ama Deus? Lógico, pai, eu amo a Deus. Felipe, você ama Deus? Sim, tio, eu amo a Deus. E eu virei para eles e falei assim: vem cá, olha o que Jesus fala de que quem ama Ele. João, capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, viveremos para ele e faremos nele morada. E eu perguntei: tem quanto tempo que você leu a Bíblia? Você leu a Bíblia hoje? Não, pai, semana passada. E você, Felipe? Ah, tio, já tem alguns dias. Amados, nós amamos a Deus quando nós guardamos a palavra de Deus. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, meus amados, eu sei que você ama a Deus, mas a palavra de Deus fala que você tem que guardar a sua palavra, meditar na sua palavra, conserva dentro de ti os meus mandamentos, guarda os meus mandamentos. Então, você precisa ler a Bíblia todos os dias. É isso que a palavra de Deus nos orienta se nós quisermos temer a Deus. Deuteronômio capítulo 17 fala que todos os dias. Deuteronômio capítulo 17, no verso 19, terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida para que aprenda a temer ao Senhor. Não tem como ser diferente. Você precisa ler a Bíblia todos os dias. Que Deus te abençoe. Fique você na paz do Senhor Jesus. Caminho Santo. Eu quero convidar você a entrar no nosso site, pregaçõesevangélicas.com.br. Lá eu coloco vários textos, várias pastorais. Leia, interaja conosco, mande sua mensagem. É um prazer nós estarmos falando da palavra de Deus. E saiba, meu amado, que céus e terras poderão passar, mas a palavra do Senhor jamais há de se passar. Se fortaleça em Deus, nas coisas do Senhor, e você verá a presença, a glória, a paz e o perdão do nosso Deus. Deus te abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.